Airport Chicago 019 Air Force Service, ILS 10. Airport Chicago 019, I complete final approach, tower 118905. 118905, take a walk in my night. Bye bye. Salvador Tower, Sonoris Airport Chicago 019, Mount Final, runway 10. Air Portugal 019, check land gear down and lock it. Down and lock, Air Portugal 019. Luiz Gil, está visual no setor 6343. Muito obrigado pela coordenação. Né, 6310, decolou os 49, chama o controle. Boa noite. Air Portugal 09, clear to land, 140 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Air Portugal 09. Controle Salvador, boa noite, 6310 do Janeiro, passa 1810, com o cartão Maracanã. 6310, contato radar, submantém o nível 350, saída PUCA. Saída PUCA, nome mantém o 350, Janeiro, 63, no lugar. Janeiro, 6303, está autorizado a sinal do procedimento LS aqui, 6310, chama estabilizado. Chama estabilizado, sinal da esquerda, 6310.

Oi, Salvador, Oceano 6313, 190 Baixo de Dragão. É, 313, fuso autorizado, 950 graus, 8 nós, o ajuste no 014. Sem livre pouso no 06313. Confirmar o 140 graus com 8 nós. Obrigado, sentido do posto na 10. Salvador, 3815, para puxa, vai entrar na meta 23. Dado, 3815, chama táxi. Tive puxa, chama táxi, 3815. É 313, solo ao 59, linha de táxi à direita, táxi via Alfa, reforço os três vezes. Alfa. É 313, ingresso de Juliette, portão 4, observa a nave da TAM e puxou no portão 3. O senhor? Ainda vai iniciar o passe. Ainda visual, o senhor é 313, vai ser. Churchill está 3895 com 1952 a bordo, 3:35 alterna Galeão. Livre táxi, direita, ponto espera 1895, 1014, boa viagem. Livre táxi, direita, 1014, ponto espera 1895, 1014. 70, informação Vitor, passando 190, descendo a Mercedes 150. Do 4070, aciona identificação, chegada à área autorizada, deixa para o nível 050, QNH no 04. No 04, até o nível 050, 5 do 4070. Boa noite, 3815, Alinhares decolar, 150 graus, 3. Alinhares decola, só 3815. Decola ao 05, controle 119, decimal 35, boa viagem. 1935, tá 3815, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3815, decolou, cruza 1200 metros. Boa noite, 815, sobe 340 na vigilância. Cliente 340, tá 3815. Salvador, muito boa noite. O senhor poderia autorizar a Prod Leda para o seu 3815? Autorizado para a Leda 3815. Direto Leda, na 3815. Está atingindo 5000, azul 4070, pode continuar a descida via Mare? Controle azul 4070. Desce para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0 no 4. 2000 no 0 no 4, autorizado, azul 4070. No 5 TAM, chama agora Recife no 251, alternando 3325. 251, alternando 3325, tá 38 no 5. Azul 4070, completa sinal, chama a torre 1895. 1895, azul 4070. Agora. Boa. Azul 4070, na sua escuta, baixar para lá. 4070, autorizado pouso no 0, vento 140 graus, 7 nós. Pouso autorizado, azul 4070. 1470, no solo 17, direita 121, decimal 9, solo. 219, livre azul, 4070, 040. Fala, azul 4070, na sua escuta, próximo corrente. Azul 4070, boa noite. Alfa Kilo 43, posição indicada é 4 Lima. Alfa Kilo 43 para a posição 4 Lima. 4070 da Azul, agora aqui. Boa noite, para Recife, 330 aprovado. Decolagem na 1-0, curva à esquerda, perfil da subida Cuca, Jambo, Caju, conforme rota. 5570 transponder, controle 119, decimal 35. 0330 para Recife, direto onde apertou 1-7, Aracaju, Recife, temporada dessa curva à esquerda, até da Cuca, Jambo, Aracaju. Motor após 19.35, estação 5.70.3305, posição 05. 605, cotejamento está correto. Apenas uma alteração na sua rota, no perfil de subida Cuca Jambo Caju, que não passará pela posição ponte. Só em para posicionamento. Estimativo, agora estou vendo aqui, então, se considera ponte, está 3.305. 605 ou 05, chamo para posicionamento. Sétima via chegada, desce para 2.000 pés, ajuste do altímetro 1014, autorizado LS, reporte a final. Via chegada para 2.000, com 0.14, reporte estabilizado no ILS. Azul 2707. Alô, Sandra, 305, posição 5, busca acampamento. Autorizado, deixa eu ver táxi. Motor Ocean Air 6303. Time? Ocean 6303, autorização Guarulhos. Tacou a pessoa, 1219. Opa, desculpa, tá na torre. Ocean Air 6303, pronto qualquer barulho? Pronto. Guarulhos 360 aprovado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Mótida. E upper do 10 até Taubaté. 5571 no transponder, controle 1, 19.35. 6303, Guarulhos aprovado, 360, decola da 10, direita da El, Leda Mótida. Controle 1, 19.35, transponder 5571. Alocão 3305, para o táxi 141 a bordo, Materna Natal, 3 horas de atendimento. 305, táxi via Patuíndia, a ponta de espera, torre 118.95, ajuste no 04, Mongol. Via Patuíndia, a ponta da 10.95, da 3305. Pode, boa noite. É o 3305, próxima passada no 0 pronto. 3305, a linha em decolo no 0, vento 160 graus, 7 nós. Já decolou no 0, tá? 3305. Quatro voa ITAP, desce até o 050. ITAP, desce até o 050. Ele 05, decolou aos 30, controle em 1935, bom voo. 935, obrigado, boa noite. Boa noite, eu tá 3305, decola na sua escuta. Olha, Salvador, eu tá 3305. 3305, sobe 330, a saída PUCA, vigilante. PUCA 330. Localizador da 10 Azul 2707. 2707, chama a torre 118-95. 118-95, a torre 2707. Salvador Azul 2707. Azul 2707, QNH 1014, reporte no marcador externo, baixar de travado. 10-1-4, reporta o marcador externo, azul 2707. 224 autorizado Duna, 2000 pés, ajuste no 014, autorizado LF, reporta final. Duna 2000 pés, 014, chamada está firme. Lua 2707 no solo às 36, direita no 219, solo. Direita 219, azul 2707. Chama agora Recife no 2685, alterna 12545. Afirmativo, Recife agora 2685, alterna 2545, tá? 3305, boa noite. Boa noite. Visadora, posição indicada é 3 Romeu. Quente, Alfa Kilo, pátio 3, na posição 3 Romeu, será sendo possibilizadora, azul 4, 2707, boa noite. 063 no Tretão Sinéco para o táxi com 149 a bordo, economia de 5 horas, alterna Galeão. 6313, direita via Índia, ponto de espera 2118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. 25014, 6313. Decola no zero, vento 140 graus, 069. Sim, decola no zero, 6316, eu coloco 42, controle em 1 no 935, bom voo. 935, boa noite. Linha 3-1-3, da Oceanair. 3-1-3, sobe 3-0, autorizado Lida. Beleza, presente, grata, linha 3-1-3. Localizador Capista, Vista 6224. 224, chama a torre 118-95. 6224. Pela 6224, reposta no externo baixado e travado, que é legal no 0 no 4. No 0 no 4, chamará externo baixado e travado. Na Pruan, é 3-1-3. Certo. Boa, não havia chegado a Mari dessa até o 050, 970. 070. Telema 224, autorizado pouso no 0, vento 170 graus, 79. 170.7, livre pouso, Chanel 6224. Thank you.